Damn, that is him. Damn, that is him. Drobadinha. Dentro das perspectivas que o status quo me permite, eu queria cantar uma música pra você. É um samba enredo. É, dentro das possibilidades que o status quo me permite, vou lhe fazer um convite pra nós ir no bar do Zé Bebê. Dentro das possibilidades, após o Bibi, deixa o seu recado e o nome do bar que você está.